arrumar checo? Sim! Entro na visela? Sim! Tava na mata, tava trabalhando. Tava na mata, tava trabalhando. Alô, boiadeiro, passou me chamando. Alô, boiadeiro, passou me chamando. Eco, eco! Tava trabalhando, tava na mata, tava trabalhando. Alô, boiadeiro, passou me chamando. Alô, boiadeiro, passou me chamando. Trabalhando, tava na mata, tava trabalhando. Alô, boiadeiro, passou me chamando. Alô, boiadeiro, passou me chamando. Trabalhando, tava na mata, tava trabalhando. Alô, boiadeiro, passou me chamando. Alô, boiadeiro.